Senhoras e senhores, a nova escola está em casa. Cabal, o profissional. É assim que tem que ser, hip hop na veia. E aí, família, o que acontece? Também tô por aí, tô por aí. Qual que é? Tudo sob controle. Eu tô só me apresentando. Pra quem não me conhece, meu nome é Cabal. Tô chegando, profissional como DJ Blue. Tô só brincando com vocês. Mas eu não tô sozinho no jogo, não, não. Deixo meu time trincando com vocês. Tá aí de tá em casa. E aí, rapaziada, vamos que o som não pode parar. Esse perrima tá em casa. Somos completos, como somos, somos complexos, como somos. Kef tá em casa. E aí, Kef, os flash, como que é? Mas aí, vocês não compraram esse CD pra ouvir conversa? Aqui profissional só versa. Cabal profissional, eu me apresento, o hip hop real. Eu represento, eu causo estrago quando eu trago do subterrâneo. A tempestade do meu cérebro que abre o seu crânio. Quebra preconceito, feito no Brasil é foda. Como um samba do Bezerra da Silva na roda. Malandragem, sem criatividade, originalidade, sem criatividade. Realidade daqui, desordem e regresso. Não é essa, corrupção move o congresso. Por isso sinto como Che Guevara revolução. Por isso sinto que aqui não para evolução. Continua na rua como na minha rima. O microfone numa mão e o outro punho pra cima. Pro hip hop, pra sempre, pra vida. Trazendo luz como mulher que sempre engravida. E aí MCs, DJs, B-boys, B-girls, grafiteiros aí fora. E aí Kevin leva embora. Professional, professional, professional, professional, professional. Back.